Vaqueiro ferrou meu boi no pescoço, cazumba ferrou no cangote. Boi da Campina do meio, boi da Campina do norte, boi da minha aventurança, que eu vou venturar minha sorte. Boi da Campina do meio, boi da Campina do norte, boi da minha aventurança, que eu vou venturar minha sorte. Vaqueiro ferrou meu boi no pescoço, contrário ferrou no cangote, boi da Campina do meio, boi da Campina do norte. Vai acabar geringonça.